Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, é domingo, dia do Senhor, e eu entro nessa segunda parte da hora da misericórdia, dizendo: em Deus, espere um milagre. Você acha que é pouco? Eu não acho não, eu acho muito. Por que esperar um milagre em Deus? Porque se não for nele, em que esperaremos? Onde nos agarraremos? Eu acredito muito nessa misericórdia do Senhor. Eu acredito muito nesse poder santificante. Para mim, essa hora da misericórdia é onde o céu e a terra se encontram. Escute o que foi deixado na plataforma para este domingo. Você pode ligar 0-8401-0909, dígito 2. Padre Reginaldo, meu nome é Jaqueline, tenho 11 anos e moro em São José dos Pinhais. Eu e minha mãe fizemos a novena do presente espiritual para meu pai Jair, que bebia e voltava do jeito que nem dava para dizer nada, que já começava a repetir tudo de novo. Parecia um descarranhado. Quando nós entregamos a lembrancinha, ele nem deu atenção. Mas a partir daquele dia, percebi que ele estava mudando. Agora ele vem direto do trabalho para casa. Em vez dele chegar em quase 9 horas, ele chega às 6 horas. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Deus a proteja. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. João 2:1-11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá, também Jesus e seus discípulos. Foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: que é isso para ti e para mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras de quase 100 litros, destinados à purificação ritual dos judeus. Jesus disse: enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então, ele disse: agora levai aos encarregados da festa. Eles levaram. Então o encarregado disse ao noivo: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e depois que estão embriagados, o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora? Este foi os sinais de Jesus em Caná da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bodas de Caná. Já ouviu esse evangelho? Muitas vezes, padre, muitas. Geralmente ele volta quando é uma festa mariana, nem sempre, mas com frequência. E hoje eu quero ficar numa frase. Minha hora ainda não chegou. O que representa isso para ti, mulher, e para mim, como se Jesus dissesse: a festa não é nossa. Somos meros convidados. Nossa Senhora sabe de nossas realidades e de nossos sofrimentos. E por isso, ela não só nas bodas de Caná como hoje, nesse momento, ela está dizendo: Jesus, lhes falta saúde. Jesus, lhes falta atendimento médico. Jesus, lhes falta remédio. Com o terço na mão, peço a vós, minha Virgem Maria, Nossa Senhora, olhai por aqueles que precisam. Olhai, Mãe. Com um terço na mão, peço a voz, Padre, minha Nossa Senhora. O que eu faço agora? Para o que você está fazendo, solte tuas mãos. E nesse momento, faça uma prece. Uma prece a Nossa Senhora. Nossa Senhora, Virgem Maria, com um terço na mão, olhai pelos doentes. Tem o nome de algum doente que você quer colocar diante de Deus agora? Uma pessoa enferma, alguém que esteja debilitado, debilitada. Diga agora. Que às vezes sentimos. Clareai o caminho daqueles que vivem perdidos. Ajudai aqueles que já desistiram de viver. Sério. Aqueles que desistiram de lutar contra a doença. E aqueles que estão revoltados de forma errada contra Deus, culpando a Deus deste mal. Nossa Senhora, favoreça-nos junto a Jesus. Rogai por nós. Interceda por nós, Mãe. Que recorremos. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai os doentes, abençoai os enfermos, abençoai a água, os remédios, curai a enfermidade, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.